afasta nós dois. O nosso amor tá cada vez mais forte. Ancala na boca de quem duvidou. A gente junto tá dando uma sorte. Quem disse que a gente não ia dar certo? Que nós dois não combinava. Seu contra nós dois, chamou. Um abraço à Polícia Militar de Pernambuco. Tomou na cara.